Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, altos! Aqui é o Beto Estrada e eu ainda não sei a diferença de brincadeira e bullying. Porra, Beto! Infância difícil. Aqui é o Afonso Solano e eu brincava de cavalinho de verdade. Aqui é Diogo Braga e comigo não tá? Boa, Diogo. Aqui é Azaghal, falei primeiro. Na verdade, falei por último. Muito bem, nerds, estamos aqui com o MRG para voltar ao passado e falar das nossas brincadeiras de criança, cara. Como é bom. Exatamente. Olha, será que ainda existe brincadeira de criança, cara? Ou é todo mundo videogame na internet? Ah, inteiro, acho que os pobres smartphone. Ainda brincam na rua, né? Pobres! Meu Deus! Hoje é um dia de palavras fortes. É. Hoje não é um dia de rodeio. Isso não é pra brincadeira de criança. Olha que ai, ai, vamos para os velhos. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal Nerd Store, lembrando que Azaghal Nerd Store, nossa loja está... Você quis dizer Azaghal lembrando que é Nerd Store. É assim, é que eu falei, Azaghal, o assunto é Nerd Store, só que na minha cabeça tudo fez sentido. Ok. O assunto é Nerd Store porque temos os lançamentos, Azaghal. É verdade, nós temos aí duas, pelo menos duas, eu acho que são duas novas estampas. Nós temos Quem é o Mestre? Quem é o Mestre? Vocês sabem a resposta, né? Não! Tem que saber. Camiseta divertida, aquela camiseta que você vira sendo as atenções na festa. Sim. Aí as menininhas ficam passando a mão no seu peito pra descobrir quem é. Olha, quem é esse? Quem é esse? É um... Caraca, isso que é vender é um... camiseta que nem desodorante, né? mas é. Além disso, nós temos a camiseta Galactic Empire Business. Oh, the Empire Business. Ah, muito bom. Duas estampas excelentes, fantásticas. Uma, a primeira feita pela Prips, a segunda feita pelo Vilmar. Sim. Disponíveis agora na Nerd Store. Nerdstore.com.br, vai lá. Por falar em futebol americano... Nossa, por falar em futebol americano, como? Aonde? Por falar em mestre... Ah, tá bom. Por falar em tio... Aham. Uh-huh. Por falar em futebol americano, por falar em JP... Nossa, que virada. Estamos aqui para dar um recado que estão sobrando pouquíssimas vagas, últimas vagas no Tour 10 jardas. Exatamente, que vai levar você aos Estados Unidos. E se você pagar, vai levar você. Exato. Né? É importante deixar claro você logo paga de cara. Pra viajar. Exato. Mas se você é um aficionado pelo futebol americano... NFL. Isso, futebol, como eles chamam. Uh-huh. É uma oportunidade de ouro. Por quê, Jovem Nerd? Porque você vai para os Estados Unidos, você visita o JP. Olha aí. Você dá um rolê em Orlando. Aham. Uh-huh. Você vai para Boston. Olha aí. Você vê jogos de futebol americano. Muito bom. Você tem dia livre, isso significa outlet. Sim. Você tem jantarzinho da galera que curte, que vai um grupo só da galera que curte futebol americano. Aham. Uhum. E é isso, cara. E, puta, tudo isso na companhia do nosso querido JP. Ah, não vai estar em todo o roteiro, né, que você falou. Mas está escrito aqui, ó. Venha para o futebol americano com o JP. Venha assistir pessoalmente a jogos de futebol americano junto comigo. Olha aí. Chapolin Colorado. Muito bom. É, então, cara, se você tem interesse, a viagem vai acontecer em outubro agora. De 10 de outubro a 21 de outubro. Então, se você acha maneiro, se você tem passaporte, se você tem visto... Exato. ...pros States, dá uma olhada lá. Mas é uma oportunidade de ouro pra você ver alguns jogos e curtir um pouco mais dessa cultura de nicho. Clica aí no post pra você ver todas as informações, como o roteiro, pra onde você vai, quais jogos vocês vão ver, quanto é que custa e quantas parcelas você pode pagar, todas as condições necessárias pra você viajar, clica aí pra você se informar e aí você manda o seu e-mail para viagens@10jardas.com se você estiver interessado a ir ao Tour 10 Jardas ver NFL com o JP. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 18 minutos e eu gostava mesmo, era de brincar de médico. Muito bem, Azaghal, muitos doadores de sangue essa semana. Agradeço a Bruno Melo, a Renata Eleonora, Emanuela Martins, a equipe de Rugby Brummers, Azaghal. Olha aí. Guilherme Fortunato, Guilherme Lorenzo, Gustavo Passos, Henrique Maluta, Ítalo Passos, Leonardo Reichert, Letícia Delis, Luan Freulich, Lucas Salles, Márcio Gonçalves, Maria Clara Morim, Paulo Oliveira de Amorim, Rafael Soller e Vander Lúcio, que doaram sangue. Muito obrigado. Dessa vez tivemos só uma pessoa que doou cabelos. Olha aí. Que foi a Gabriela Alves. Muito obrigado, Gabriela. Mas, mesmo assim, muito obrigado. E vamos diretamente para as artes dos fãs. Sim. Várias artes. Impressionante a quantidade. Aham. A galera está meio frenesi com a parada do Yeti. A força do bem, segundo o JP. Mas vamos destacar Ozop por Felipe Braga. Muito bom. XL. Oh, XL. Por Cássio Lemes. Muito obrigado, Cássio, pelo carinho. Oleg Korolenko por Vicente Valentini. Ah, muito foda. Muito maneiro o desenho, o Oleg, o personagem do Tucano, no Nerdcast de Cyberpunk. Acompanhei o desenho lá. Vicente mandou muito bem, cara. Irado. Acompanhei no Instagram. Muito bom. Ah, você acompanhou? Ele foi postando? Eu sigo ele no Instagram. Ah, olha aí, o negócio dos amiguinhos. Eu sou, né, Jovem? Você só segue as mulheres, né, Jovem? Que mentira! Aparece a mulher, o Jovem é tu follow. Mentira! Eu sigo os caras de talento. Também temos não por Douglas Fair. E essa piadinha do esgoto em Paris com a galinha na cabeça GoPro? Sim. Eu não vou no... Ah, tá bom. Não vai. Não vai, mas vai. E pra fechar, temos o Retorno dos Mortos Nerds por Thiago Hurtsey. Muito bom. Olha só que bizarro, Thiago. Maravilhíssimo. Precisamos nerd de um tratamento, zumbi, hein? É. Talentoso. Cristiano Garcia, 28 anos, animador de animação, não de festa. Olha aí. São Paulo SP. Fala, pessoal do Jovem Nerd, tudo certo? Gostei muito do assunto do Nerdcast 430 sobre mistérios da humanidade. Esse assunto sempre me interessou e eu tenho uma contribuição muito intrigante para ele. O manuscrito de Voynich. É um manuscrito datado de cerca de 600 anos atrás, contém uma escrita jamais identificada por historiadores e jamais decifrada por criptólogos. O interessante de ver são as ilustrações, também feitas à mão, uma mais bizarra que a outra, com seres humanos ligados a tubos e aparatos que não dá pra saber o que é, ainda mais 600 anos atrás. Pesquisadores, através de análise das ilustrações, concluíram que o manuscrito é dividido em seções: botânica, astronomia, biologia, cosmologia e farmacêutica. E aí você tem um link aqui embaixo para o Wikipedia do manuscrito Voynich, que provavelmente foi algum nerd tipo Tolkien que inventou sua própria linguagem nerd e ficou lá, cara. Ficou desenhando de maluquice. Tá bom. É maneiro o Wiki. Vai lá no Wiki, tu vai ver. Vou lá. Gabriel Silva, 27 anos, biólogo, mestre em ecologia de Ecótonos. Ecótonos? Palmas, Tocantins. Me pegou. Te pegou? Não sei. Quando? Não Palmas? Sei. Não sei o que é ecologia de ecótonos. Ok, senhor sabe tudo. Boa. Não precisa saber tudo. Vou procurar o que é. Procura. Bom dia, Jovem Nerd Azaghal. Escuto vocês naquele negócio sempre. Sobre a criptologia, é uma ciência que estuda animais misteriosos. Segue os fatos curiosos sobre o assunto. Criptologia é a ciência que estuda animais curiosos? Misteriosos? Curiosos. Eu, hein? Sobre a questão do Yeti e do pé grande, uhum. A mais provável o quê? A mais provável é que não existe, tudo bem, mas vai lá. A mais provável é que seja um Gigantopithecus Black, um primata de 2,50 metros de altura, parente do orangotango, que já está extinto. Aí tinha que ter uma vírgula aqui, talvez. Uhum. Vivente até o Pleistoceno, certo? Uhum. É mais ou menos isso, é um código, eu acho. O meu preferido pé grande nacional, o... Eu vou ler como ele escreveu, tá? Desculpa. Tá bom. O meu preferido pé grande nacional, o Mapinguari, um animal de forma humana de grandes proporções com uma boca gigante no meio da barriga que vaga na floresta amazônica. A explicação seria que o Mapinguari Pinguari é um tipo de preguiça gigante vivendo no interior das matas, vírgula, obrigado. Só que há um problema nessa história, os fósseis de Megatherium, preguiça gigante, só são encontrados em áreas de cerrado, vírgula. Porém, o processo de sucessão ecológica explica que antes a Amazônia era cerrado savana, levando a crer que os ossos encontrados são de originados dessa época. São de originados dessa época. Concluindo, vamos ver se aqui ele consegue, né, decifrar todo esse mistério em cima, que foi o texto dele. Concluindo, a maioria das lendas criadas sobre animais mitológicos originam-se de fósseis encontrados por leigos que tentam explicar o fato através de mitos. É possível também. O negócio do dragão, essas coisas. É bem possível. Sim. E a pegada do pega grande? Como é que fica? A pegada não tem pegada, cara. Pedro Furtado, 18 anos, auxiliar de promotoria, São Paulo, SP. Olá, Nerd. Gostei muito do cast sobre mistérios da humanidade. Vi que a maioria dos... Será um auxiliar de promotoria? É aquele cara que vai investigar? Não. Sabe qual é o filme de tribunal? Não, tem um promotor não. E aí tem o assistente dele que entra no apartamento pra... Não, nem fudendo. Não, ele é, um é menos que ele... glamuroso que não, isso? Não, ele fala assim, ó, pega esses arquivos aqui, esse processo. Vai lá no fórum. Vai lá no fórum, bate a xerox disso, a verba lá com sei lá quem, é isso aí que ele faz. Eu vou continuar acreditando que você é um tipo de investigador, cara. Olha, vi que a maioria dos mistérios que foram abordados se tratam de coisas inexplicáveis que aconteceram no mar. É, teve muito coisa no mar. Pois bem, vi algum desses programas de TV que sempre abordam esse tema, que é a National Oceanic and Atmospheric Administration, um órgão responsável por assuntos sobre meteorologia, atmosfera e clima, detectou por equipamentos da Marinha dos Estados Unidos, que antigamente eram usados para encontrar submarinos nucleares da União Soviética, um som tão alto que pode ser ouvido pelos sensores por mais de 5 mil quilômetros. Eu vi esse negócio desse som depois de a gente gravar esse podcast, aí já era tarde demais. Esse som foi ouvido diversas vezes durante o verão de 1997, apelidado de Bloop, e desde então nunca mais foi ouvido, foi gravado, né? Alguns especulam que o som pode ter sido causado por um animal, porém, se for o caso, esse seria muito maior do que o maior animal do mundo, a baleia azul. Sendo assim, um animal colossal que poderia estar vivendo nas profundezas do oceano. Porém, alguns pesquisadores chegaram à conclusão mais plausível de que o som poderia ser causado por um iceberg gigantesco que teria se arrastado no fundo do mar, causando um som gigantesco. Até hoje nada foi comprovado, mas mesmo assim é legal imaginar que possa ter um monstro vivendo no fundo do mar. Daniel Ivan Keith, 19 anos, universitário, Curitiba, Paraná. Falando que ele é russo. Ele é russo mesmo. Não sei. Ele é russo? Ou a família é dele é russa? I'm Russian. Ah, mas o Almôndega também fala I'm Russian. E aí? Pô, ele pelo menos tem um nome, né? Tem. E aí? Daniel. Daniel, o que que tem de russo em Daniel? Primeiramente, queria dizer que sou a gente já sabe. Caraca, Zagão, uma vaca. Morei em Curitiba minha vida toda. Não é russo. É, ele pode ser de família russa, cara. Ou pode ser russo então, e ter vindo pra Curitiba jovem. Não. O cara morou a vida toda. Por que você acha que não vem russo pra cá, pra Curitiba? Caraca, cara, se ele tivesse falado assim, nasci na Rússia, mas morei em Curitiba minha vida toda, eu aceitava. Você fala que é espanhol e na porra de espanhol nenhum. Caraca, cara, eu vou chegar pra essa parte da tua cara. Você não nasceu na Espanha, filha da mãe. Caralho, cara. É a mesma situação. Não é. Ele nasceu aqui, família russa, ele fala, sou russo. Deve ter um passaporte russo pra esfregar na tua cara também. Não vai esfregar, vamos dois esfregar na tua, que eu não tenho passaporte nenhum. Morei em Curitiba minha vida toda, porém, de agosto de 2013 a junho de 2014, morei em Dublin, na Irlanda. Aí a galera de Dublin. É, pra Rússia ele não vai. E quando eu estava lá, tive a oportunidade de visitar um grande mistério da humanidade, chamado de New Grange. Foto no link. É um templo altar celta. Uhum. Basicamente, lá dentro é um empilhado de pedras gigantescas que foram trazidas de alguns bons quilômetros de distância e formam um teto em espiral. Foi construído de um jeito que apenas no dia mais curto do ano, solstício de inverno, o sol nasça e apenas nesse dia lá dentro fica iluminado pelos raios solares. Caraca, mano. É insanamente surreal. Olha aí. Se ligou? Uhum. O teto é feito de uma maneira que o sol só entra no solstício do inverno. No inverno, muito bom. Detalhe! Esse monumento é datado de 3200 a.C. Muito bom. Mais velho que o Stonehenge, que quando vocês falaram foi o que me motivou a escrever. Okay. E na cultura celta, a maioria das divindades são gigantescas. E a teoria mais plausível que eles dão é que foram os celtas junto com os gigantes que construíram esse altar. Eu acho que acredito. Hahaha. Eu acho que acredito. Eu não sei. E vocês, o que acham? Eu não acho nada. Quem sabe eles deram um pulinho na Inglaterra pra ajudar eles. Grande abraço. Terminou que nem revista, né? Sem conclusão nenhuma. Alisson Pereira de Stefani, 21 anos, estudante de guitarra elétrica. Putz, agora tem um estudante de guitarra perto da minha casa. Violão clássico, desenhista nas horas vagas. Varginha, Minas Gerais. Por que, que o estudante de guitarra, ele não estuda Eric Clapton? Não, ele estuda... Pô, porque o Eric Clapton deve ser um nível avançado, né? Saudações ao Lotônia Zagal. Escreva esse e-mail pra explicar o mistério do ET de Varginha. Que ele mora em Varginha, aí. Foi citado no Nerdcast 430. Vamos falar sobre isso. O relato é de que em 1996 um grupo de garotas teria encontrado uma criatura de aspecto humanoide em um terreno baldio da cidade. Certo. Segundo elas, a criatura tinha pele marrom, cabeça grande, careca, olhos vermelhos, produzia um som semelhante ao zumbido de abelha e se posicionava de forma curvada. Acontece que na época a cidade possuía uma celebridade. Um mendigo de pele morena... Ah, não, cara. Que andava por todo lado como um quadrúpede. E era conhecido por todos como Mudinho, já que o mesmo não conseguia falar e se comunicava através de zumbidos, cara. Ai, que história. Eis que 11 anos após o incidente, a imprensa local soltou uma matéria revelando que tudo não pode ter passado de um mal entendido e que as garotas teriam avistado não um extraterrestre, mas sim um personagem citado acima. Segue a imagem comparativa em anexo. Cara, olha o Gollum, cara. Ai, meu Deus do céu. É claro que muita gente daqui diz que toda essa história não passa de uma grande conspiração das autoridades para esconder a existência de aliens, mas prefiro acreditar que essas pessoas alegam isso devido a uma imensa dificuldade de aceitar que, depois do ET ter se tornado um ícone regional e a prefeitura ter investido dinheiro em pontos de ônibus e grandes construções em formato de naves espaciais, tudo pode se resumir a um incidente envolvendo três garotas confusas e um maluco comedor de formigas. Não é, cara, não é. Ai, ai, cara, é muito possível, cara. Por que, caraca, você acha que é possível confundir um mendigo? Eu acho, cara. Com um alienígena? Eu acho que qualquer cabeça com imaginação pode ver qualquer coisa, cara. Tá bom. Aí, porra, cara. Qualquer cabeça cética pode não ver nada. Não, é, então. É, você vê, mas você não aceita. Não vê. O que eu vi? Eu não vi nada. Mas tu não quer ver, você fecha a cortina. Essa é uma história de testemunho como todas as outras. Não tem nada além disso. Tá bom. Quando você falar, eu vi, tá anotado aqui teu testemunho. Tá legal, beleza. Cara que vive de contar história, não acredita na história dos outros. Eu vou te vive falar. De contar história. Eu não invento história não, rapaz. Nerdcast é isso aí, é todas as histórias aí. É a história que aconteceu contando. Mesmo. Bom dia, peitos. Quem tava lá? Tava lá na história do Bom Dia Peitos. Mas ninguém precisa acreditar. Então não existiu mulher peituda nenhuma. História de vida, cara. Não existiu. Ah, não existiu. Não existiu. É tão lenda quanto é até de Varginha. Nós, na nossa geração aqui, a galera que era infância, anos 80, nós somos a última geração que viu o mundo sem internet e com internet, entendeu? Sem celular, vamos mais longe. Exato. É, né? Verdade. Sem smartphones, essas coisas. Computador, jovem, né? Outro dia eu tava pensando nisso. Engraçado esse assunto vir à tona aqui. É. Eu tava lembrando que eu escrevia cartas. Pra me comunicar com as pessoas. Também. Bonito, bonito. Eu tinha um carimbo assim no final? As pessoas sabem. Não tinha. Aquele... A cera. O selo de cera. O selo não, de cera, é verdade. Mas eu tenho família na Espanha e tal, né? Na verdade, eu tinha um primo que morava no Brasil, foi morar na Espanha. E a gente era muito amigo, vivia na casa dele e vice-versa. E quando ele foi morar na Espanha, era impossível você ligar pra Espanha pra conversar com seu primo. Primeiro, que era um absurdo de caro. Né? Era caríssimo. Segundo, que nem era fácil. fácil fazer uma ligação internacional. Ah, era tinha que esperar ter a linha. É, era difícil e depois se você fizesse a ligação, no fim do mês tinha que vender o carro pra pagar. Era absurdo. Não era algo. Não era possibilidade. Exato. Ligar pro... né? Mas então eu mandava carta e demorava pra chegar. É muito, cara, era muito louco, muito diferente, cara. Era um valor, eram valores, né, que se perderam aí. Antigamente as pessoas brincavam, jogavam xadrez com presidiários via carta. Ainda tem hoje em dia, mas só os nostálgicos que colecionam vinil. Não, peraí, você brincava disso? Eu quero saber o seguinte. Você, Diogo Braga, jogava xadrez com presidiário? Assim que ele conheceu o marido dele hoje. Não. É, Jonathan. Olha só, o meu pai me ensinou a jogar xadrez à distância. Caraca. É, você tem que saber os códigos. No presídio? Não, no presídio não. Querido papai. Não, olha só, porque o xadrez é um jogo não que você... Não temos mais. O xadrez, ele tem com... Essa carta está lavada com ácido. Jovenete. Corte a carta em pedacinhos e venda. Jovenete, deixa eu te falar uma parada. Oi. A sua mãe dizia que ele estava em outro estado, mas não. Não, caraca. Eu não jogava à distância com meu pai, eu jogava com meus amigos, pô. Não, mas é assim, porque o xadrez tem uma grade e ele tem códigos pra você botar o peão na casa tal. Você, quando aprende esses códigos, você manda só o código e o cara pega o tabuleiro dele na casa dele e faz o movimento, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa, assim, grande entre os enxadristas, jogar à distância, né? Big deal. É, jogavam por carta mesmo, mandava carta e mandava um negócio. E aí ficava meses numa partida só. Ia ser legal você jogar com astronauta. Seria foda. Inclusive, você podia jogar por código Morse também. Não, rapidinho. Aí surgiu o xadrez magnético, justamente pro cara na Lua, no espaço, né, poder jogar xadrez sem a frente. Exatamente. Pecinha, né? Mas aí, olha só. E no submarino. Por quê? Gravidade zero? Não, porque o submarino tem pouco espaço. Então, provavelmente, você não pode ter um xadrez numa mesa. Eu achei que você fosse falar que o submarino virava de cabeça pra baixo, assim. Pode acontecer, cara... mas aí a situação tá negra. Aí o cara cola um tabuleirozinho na parede, né, magnético. Ele podia pintar, aí. É. Inclusive, aí... a souvenir tem tinta magnética, fica a dica. Mas é engraçado. Isso é um bom jabá, isso. É isso que eu ia perguntar, estamos fazendo jabá de souvenir agora? Não, mas eu vou correr atrás, que dá tempo. A pipa é uma brincadeira de criança? Lógico. Ela é. Olha só, você puxou bem. A pipa é uma brincadeira de criança, óbvio. E a minha concepção durante a infância foi... A pipa é uma coisa que você, né? Você faz a sua pipa, essa que é a graça, né? Uhum. E você coloca ela pra voar e você... É meio que um experimento científico. É verdade. É uma brincadeira de você colocar um objeto para voar e controlá-lo, né? Uhum. Verdade. Como é que eu consegui soltar pipa? Sério? Nunca. Nunca subiu a sua pipa? Aí eu vou na casa de um amigo da escola, e aí eu vejo ele lá com, vamos soltar pipa, ah, beleza, maneiro, vamos lá e tal. Aí ele, não, mas peraí. Aí ele pega uma lata, uh-huh, e ele começa a socar umas paradas na lata. Eu falei, que ué, a gente vai soltar pipa, cara? Ele, não, vou fazer o cerol aqui. Eu falei, que cerol, cara? Que é isso, cara? O novo mundo. E aí ele me explicou pra que servia o cerol, que ele ia passar na linha pra cortar. Aí, tipo assim, isso me pareceu uma transgressão tão grande. Jovem Nerd é barreira dele, né? Propósito puro e simples, inocente, de soltar pipa. Jovem Nerd, todo mundo... O cara quer cortar a pipa do outro cara, mas maluco. Mas isso aqui é legal, cara. Mas soltava a pipa pra quê? É não é legal. Física? Porque eu achava que era legal simplesmente você ter o experimento de fazer o objeto e colocá-lo no ar. Tô contigo. Jovem Nerd. O Jovem Nerd vive num mundo sem conflito. Sem competição. É, tudo pra ele é experimento científico. Eu quero saber, é o dia que fala pra você, usa condicionador pra bater punheta. Foi uma revolução, uma transgressão também? Cara, senta na mão pra bater punheta. Já... Não, eu atrapassa. Nesse ato tão puro de autoconhecimento. Isso é complexo de Santos Dumont, que ficou horrorizado quando viu que o avião tava sendo usado na guerra. É, mas eu não acho que é, na verdade, uma brincadeira de criança pipa, não. Porque, primeiro que ela continua, né? Você cresce, você pode continuar soltando pipa e a coisa evolui. Esse é o problema da pipa, Fon. Teoricamente, você solta pipa até o final da sua vida, né? Então, você pode continuar soltando. A brincadeira de criança, na minha concepção, é sendo aquela que a pipa não precisa necessariamente voar. Tá. A brincadeira de criança, na minha concepção, é aquela que, dado momento do seu avançar cíclico dos dias, você fala, cara, não vou mais brincar disso, porque eu não sou mais criança. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca soltei pipa, e eu acho, assim, eu acho maneiro criança, eu sempre quis, tentei, ficava correndo, a pipa vinha e não subia. Mas assim, eu acho, eu vou ser apedrejado aqui, mas eu tô um pouco me fudendo, na verdade. Que adulto que solta pipa é mongol gigante. Eu acho, aí... final de semana na laje soltando pipa? Não. Não. Mas aí a pipa de adulto é aquela japonesa. Não é, cara. Não é japonesa. Não, você vive aonde, cara? Vai em Campo Grande, vai em Santa Cruz. Vai em Caxias, ver as pipas japonesas de Caxias. Tem de todo tipo mesmo. Mas você nunca viu esse campeonato de pipa? A pipa de adulto. Não. Pipa é super produzida, gigante. Mas não, eu não tô falando disso, eu tô falando do dia a dia. Não é o cara que vai pro campeonato de pipa, sei lá, em Estocolmo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do cara que vai no final de semana, ele bota a sua chinela, pega a sua pipa do Botafogo. Como aquele churrasquinho muito mequetrefe e vai, sobe na laje ou vai pra sei lá onde e fica soltando pipa e decapitando motociclista, sacou? Mas, Zagal, isso aí é uma questão de onde a pessoa tá. Porque eu conheço uma galera, o meu primo, ele mora... Ofendi no... alguém, hein? Não. É porque assim, ó, o meu primo, ele mora num lugar aqui no Rio chamado Inhaúma, que quem conhece sabe que, né, não é dos melhores. Também não é dos piores. Inhaúma não parece bairro de gente fanha? Inhaúma. Você mora em Inhaúma. E a galera de Inhaúma, cara, assim, eles brincam muito na rua até hoje. Eu não sei se é porque... Mas eles brincam de que bique pega? Adultos de 30 e poucos anos? Os caras soltam pipa, os caras jogam pelada na rua ainda, descalço, botando o golzinho ali, dois tênis e tal. Isso acontece ainda. É tudo uma questão de onde você tá, o que que te rodeia. Hoje, sabe, tipo, tu pensa, fala pro moleque assim, ah, pô, cara, vamos jogar uma pelada na rua. O cara, pô, não, vamos jogar no FIFA, que é mais legal. Não, pô, é diferente. É que futebol ainda se joga em campo, né? Então, mas não uma peladinha na rua. Campo já virou profissional, já virou adulto, tem que pagar mensalidade e tal. Aquela da rua que você tá falando é que você interrompe o trânsito, né? Faz aquele paradinha. Joga com duas chinelas pra marcar. Pô, joga taco. Quem joga taco hoje, cara? Porra, taco era muito bom. Eu acho muito triste, cara, adulto jogando pelada na rua. Não é, mas é tão triste quanto soltar pipa. O cara tá se divertindo, cara. Ok, mas assim, eu não tô julgando. Ah, mas tá. Não. Olha só, eu não tô julgando. Se o cara tá divertindo ou não, o cara tá divertindo, não é problema dele. Cada um se diverte como quer. Agora, que é muito triste, é. Não faz um curso de pipa hoje, Zagal. Porque eu não tenho mais vontade, é coisa de criança. Tá mordido aí que tu não consegue levantar a pipa, sacou? A parte de julgar é o nosso trabalho aqui, no final das contas. Não, mas olha só, você tem que pensar o seguinte, tudo no mundo evolui, né? Obviamente, frase clichê. Então, se você parar pra pensar, a pipa, ela era diversão, ela era um jogo. De certa maneira. Sabe qual é a pipa moderna? O drone. Olha aí. Isso aí. Mais ou menos. Pra mim, a pipa moderna é o MMORPG. Por quê? Porque quem solta pipa, faz pipa. Você faz sua pipa, você faz sua rabiola, você monta, você faz a porra toda. Então você personaliza, né? Você modifica a sua pipa. Então você solta ela lá. E você modifica ela, você upa a sua pipa para que ela tenha uma performance melhor nos céus. E não existe melhor loot do que você cortar a pipa do seu amiguinho e levar ela pra casa. Trazer ela pra casa. É um ponto. Ele era um MMO dos céus. Exatamente, de avião. Mas olha só, o que que acontece quando a pessoa corta a pipa e pega a pipa do cara? Você fica com a pipa. Você fica, não, mas aí você um dia vai soltar a pipa do cara? Claro, aí você chama a cara dele. Mas se ela for pior do que a tua? Você melhora ela ou você mija? Você guarda ela como um troféu? Você pode mijar em cima da pipa do cara. É tipo na África, quando invade as vilas, entendeu? E aí você mata todo mundo e leva as crianças pra você treinar e usá-las no seu exército. É mais ou menos isso, realmente. É mais ou menos isso. Aí depois você exibe elas no seu exército. É, porque pipa, cara, você vai guardando as pipas que você tem. Você não tem só uma, quando essa galera que solta pra cortar e tal. Não tem só uma pipa. É tipo as orelhas dos soldados que você matou, Jovem. Você pergunta... Isso, do Flandrigan, assim, no cordão. Mas olha só, isso é uma parada interessante. Olha como a pipa, ela é um esporte, vamos chamar de esporte, agora é tudo esporte, inclusivo. Você pode começar a soltar pipa sem ter pipa. Qual a sua primeira obrigação? Pegar uma pipa avoada. A pipa não voa, ela avoa. E aí você fica lá, esperando. É, menos as que estão nas redes elétricas aí, que volta e meia tem um cara pegando pipa aí e torrando, né? Mas aí é Darwin, deixa ele trabalhar. Se você achar no chão, no telhado da tua casa, essas coisas. Não, o problema da rede elétrica não é o cara que vai pegar a pipa na rede elétrica. Esse já é um estúpido. O problema é a pipa encostar e você... Né? Também tem esse problema, exatamente. Tem que estar longe do fio elétrico. Não, assim, a pipa é tão perigosa quanto o balão. Vou dizer isso. Que na linha amarela, no Rio de Janeiro, o que tem de motociclista e motoqueiro que vai pra um lado e a cabeça pro outro, não é brincadeira. Isso é sério, eu tô falando pra sério. Corta pesado mesmo. Corta a cabeça. Não, uma vez meu carro deu problema na linha amarela. Aí veio o reboque da própria via me pegar meu carro, né? Olha aí, hein? Que evolução do Rio. Aí eu conversando lá com o cara e tal. Ele, ó, que eu já reboquei de motociclista sem cabeça, foi... Caraca, maluco! E é direto. O cara falou que é direto. Tudo que eles fazem até aquela... Não sei hoje em dia, mas naquela época, fazia a campanha que você parava lá no pedágio, ou no posto, sei lá onde, puta que pariu, pra pegar aquela anteninha pra botar na frente da moto, sacou? É? Pra cortar. Que é uma antena com um ganchinho pro fio lá, pro cerol, não vi no teu pescoço. Ele corta a linha, na verdade, né? A antena passa, ela tem uma serrinha, né? Um determinado ângulo da antena, e a linha, ela vai subindo na antena até que ser cortada nessa serrinha. Mas não, aí. Não tem um lenço de seda também no pescoço? Aí é outro tipo de motoqueiro. Aí é... motoqueiro da Lapa. Lenço de seda e uma navalha, uma gilete dentro da boca. A pipa atual agora que eu vejo é essa formato de parapente, não é? Não é pipa de adulto também, essa do parapente? É pipa de adulto. Tem um formato de parapente. Eu vou comprar um drone e vou em cima das pipas. Um drone com lâminas? Com lâminas e garras. Cortar e pegar isso a pipa. Isso seria muito foda, cara. Passa drone. Ou um drone com lança-chamas. Chegar e... Mas, ó, a pipa, cara, ela era uma brincadeira de criança, eu brincava com as crianças e tal, e eu soltava muita pipa na praia. Só que eu era muito ruim, cara. Eu era muito ruim. Como quase tudo que eu faço, eu sou muito ruim. E, né, a pipa não fugia essa regra. E eu resolvi conversar com as pessoas mais velhas pra tentar melhorar. E a primeira dica que eu recebi, dica, assim, animal a dica, foi mudar a linha da pipa que eu soltava. Geralmente você solta a pipa com linha 10, que é a linha mais tranquila, mais barata e tal, é mais comum, levinha. E aí, me passaram um bizu, cara. Vai na loja e compra a Roca. Linha Roca. Linha Roca. A linha Roca, cara, ela é tipo o serrote da pipa. Ela é um barbante, maluco. Tipo, a linha 10, ela não corta. É tipo o chicote do Simon Belmont, do Castlevania. Cara, ela é pior. Ela é uma parada, é uma corrente, cara. Tipo, a linha Roca, você vê ela, o caminho todo. Você tá andando na rua, você vê uma linha indo lá no infinito até a mão da criança, sabe? Essa é a Roca. Entendo. Eu fui lá e comprei a linha Roca. Cheguei na praia, falei, é hoje. É hoje que eu vou arrebentar. Meu irmão, botei a pipa pro alto, tá, comecei. Aí já vieram aqueles malucos que sabem, eu sou merda, né, sabe? O cara, porra, ai, aquele otário lá. Vamos lá cortar a pipa dele. Veio o primeiro cara. Aí a dica que me deram de como eu conduzi minha pipa era, solta sua pipa e deixa ela embolar na pipa do cara. Nossa. E depois você dá um tranco que ela arrebenta a linha do outro maluco. Dito feito, cara. No dia eu cortei 3 pipas. Sem cerol? Sem cerol, só a linha Roca. Deixava embolar com a pipa do maluco, dava um tranco, arrebentava a linha do cara. E aí, o cara? E aí eu fiquei ninja, né? As pessoas, porra, esse maluco. E aí, quando você começa a abalar, os caras começam a se aproximar de você. É. Pra ver o que tu tá fazendo. E a primeira coisa que você não pode deixar as pessoas fazerem é meter minha mão na tua linha. E eu, bundão, né? Deixei o nego botar a mão na minha linha. Conclusão, saí na porrada na praia. Me baniram, cara. Você não vai soltar pipa com essa linha. É ilegal? É uma linha ilegal, Joe? Foi ali naquele gueto onde eu tava. Ela foi vetada no Tratado de Varsóvia, alguma coisa assim? As pipas. A linha Roca? Ali foi, cara. Eu não podia. Kite Street. Todo mundo, cara. Mas, tipo assim, os caras pegaram sua linha e olharam assim: ei, linha Roca! É. Peguem-no! Lembra de Sam? Peguem ele! E os caras a cavalo com rede na praia. Peguem ele! Isso é uma coisa que eu. Uma dúvida. É, uma coisa é a briga no céu, mas uma vez que você derrota a pipa do cara e cai e tal, o que acontece na Terra? Há uma honra entre pipeiros? Não, tem uma correria pra pegar a pipa. E quanto maior a pipa, mais valiosa, mais nego corre. Não, mas peraí, se você cortou a linha do cara e caiu, e você correr e pegar, aí o cara não pode fazer mais nada, ele tem que. Ele é tua. Se o cara tiver uma gangue, sei lá. Pois é. Se o cara for mais forte que você, por experiência própria, ele leva. Não, mas peraí. Existe um código de ser um bom perdedor? Não. Só na Inglaterra. Na Inglaterra. O Jovem Nerd, ele quer normatizar a vida. Não. Um código de bom perdedor pro mongol gigante soltando pipa. Não, pra ele como criança, cara. Pelo amor de Deus. Cara, cortou a pipa além de quem pegar. Basicamente é isso. É. Então, mas uma vez que você pegou e o cara tá lá no fundo da rua e viu você pegando. Tem que sair correndo. É Jovem Nerd. Você viver. Jovem Nerd, assim, eu vou te falar, eu vou te dizer, eu vou responder o que o Jovem Nerd quer ouvir. Se você hoje soltar uma pipa e pegar a pipa do cara, o cara vai te dar porrada e pegar a pipa de volta. Qualquer cara, ele vai bater em você e vai pegar a sua pipa, é isso. E assim, Jovem Nerd, vou te falar, a pipa não cai na rua, não. Pipa geralmente cai longe. É, sabe? Sim. É uma parada de você chega, não tem ninguém, assim, porque cada um tá em um canto. Você não, geralmente, você não sabe aonde a outra pessoa tá. Quem solta pipa de verdade, não solta pipa sozinho. Uhum. O que tá soltando, ele tem um grupo com ele. Ele justamente tá ali na contenção. Isso. Ele tá ali, porra, ó, vou cruzar com o maluco ali. Ó, o vento tá pra lá, você já vai pra tal lugar. lugar. Com é, exatamente. É uma equipe, então. É, você já manda o cara, você já sabe, assim, ó, tipo, go long. Aí ali. É. E aí tem sempre o corredorzinho. Sabe o que é tudo bizarro? É que é só papel e graveto, cara. É, não é? Essa você é uma magia. Corre atrás de papel, vai na loja e compra e faz. Pô, a humanidade se mata por causa de papel cortado em quadrado, pô. A humanidade se mata por causa de mulher, não é por causa de papel. Será que existe uma pipa de dinheiro? Talvez tu bota uma pipa em nota de 100. Caraca, se você for um bom pipeiro, não sei como é que chama, você podia fazer isso, hein? Caraca. Botar uma nota de 100 na pipa pra desafiar os outros. Seria foda. Cara, é sensacional, maluco. Não é? Podia ter um evento do Jovem Nerd num parque em São Paulo, né? Desafio o maior soltador de pipa do Brasil. Vamos, vamos fazer, vamos anotar aqui na minha máquina de escrever invisível. Obrigado pelo apoio. Meus sensores detectam ironia. Eu tava comentando que soltar pipa não é de criança, porque você continua soltando, né? Apesar do Azaghal ter feito seu pré-julgamento. Não, julgamento não é pré, ele é constante. Pronto. E aí eu fiquei pensando, mas será que a gente para de brincar, por exemplo, de pique-pega por uma questão social e etc? Por uma questão de esforço físico? Eu acho que as pessoas param de brincar de pique-pega porque ela vira uma brincadeira sexual. E por uma questão... Será? Eu lembro exatamente do momento da minha vida em que o pique-pega deixou de ser uma brincadeira infantil e passou a ser um jogo sexual. Que horror! Ilustre-nos! Vamos brincar de pique-pega, vamos! Aí a fulaninha corre, correndo atrás e... Oh, está mudando tudo! É um ponto, de volta à época das cavernas, né? Que é negócio de corre, pega, agarra, não, cara, não. Cara, mas olha só, Zagão, na verdade sempre foi, a diferença é que quando você era mais novo... Não, quando você é criança, você não tá ligado nisso. É. Um pouco, cara. Não tá, não, não tá, cara, não vem a você. O jogo jogava xadrez com prisioneiro, criança? Não. É, você é a criança com outro referencial, cara. Calma, sua piranha, calma. Deixa eu falar. Cara, quando você é pequeno, você usa as brincadeiras de crianças pra mostrar o quão super-herói você é numa brincadeira. Então, se você tá brincando de polícia e ladrão, você tem que ser o melhor policial. Se você está brincando de pique-pega, você tem que pegar as pessoas pra mostrar que você é muito bom naquilo. Certo. Não é que você esteja dando em cima diretamente da menina, mas você quer mostrar, o pavão quer mostrar pra menina que as penas dele são bonitas. Não, mas isso não é... Eu vou ser mais explícito na minha descrição do problema. Quando você é criança, ok, você quer ser melhor que os outros, tá. Quando você passa a ser um adolescente, um semi-adulto, não sei como é que se chama hoje em dia, reações físicas acontecem durante o pique-pega. Entendi. É involuntário, né? E você fica com vontade de fazer certas coisas. De repente você tem uma muleta. De repente você tem um cacetete no polícia ladrão. O engraçado tem altura sem querer, né? Uou! De repente começa a quebrar ladrilho no banheiro. Não sei, cara. O adolescente, ele é muito estimulado facilmente, certo? Então a menina correndo de lycra na frente dele vai estimulá-lo. Não vai? Totalmente. Totalmente. Aí esse momento acaba de brincadeira. Gente. Acaba ou vira outra coisa. Aí vira loucura. Às vezes, dependendo, né, da vestimenta do adolescente, só o correr, a fricção do correr já gera alguma coisa. É o que eu tô falando, exatamente, entendeu? É, brincadeira de criança precisa dessa inocência. Exatamente. Precisa da inocência, é isso. Precisa. Aí. Um elemento clássico do pique-pega, e eu não sei se isso varia de região pra região, é o autos. É. O autos é tipo, você pede uma pausa, você pede um time-out. Eu nunca entendi essa parte de autos. Então, isso eu queria analisar. Porque muita gente pedia autos quando ia ver que tá sendo pego. Aí falava autos. Ah, mas... Ah, porra, não, né? Não, o livro de regras deixava claro que não podia. Não pode, você não podia fazer isso. Então, se você estava em perseguição ou sendo perseguido, não podia. É. Pois é, então eu não entendo qual é a do autos. O autos... O autos é o roubo descarado na parada. Exato. É que nem o cara tá lutando, no, sei lá, no MMO e pedir altos no meio da luta. É. É isso. Ou gritar na cara, não. Na cara, não, altos. É. Não tem altos, cara. O pique-pega tinha sempre aquele magrelinho desgraçado, né? O ágil, né? Nossa senhora. Aquela salamandra. Não importava por onde se agarrava, ele... cara. Filha da puta. Não, mas olha só, peraí. Então tem vários modelos. Tem o pique-pega que encostou, já era, pegou. Isso. E tem o que você tinha que segurar a pessoa. pessoa. Quero sensual. Mas então, o que tinha que segurar não é o polícia e ladrão, que você tinha que segurar e prender a pessoa? Que é o pique pega e o polícia e ladrão são muito parecidos, só que o polícia e ladrão você leva pra uma cadeia, né? Mas o polícia e ladrão não é tipo um team deathmatch? De certa maneira. Que são dois times. E o pique pega, na verdade, é uma pessoa que tá com ela e ela tem que pegar qualquer uma das outras. O pique pega, se você parar um minuto pra avaliar, a brincadeira extremamente idiota. Você vota uma pessoa pra correr. Mas futebol é muito inteligente, né? Não. É completamente diferente. Futebol é super tático, super legal. Porra, cara, futebol você tem que ter o mínimo de habilidade. Pique pega, você corre atrás das pessoas. É isso, cara. O futebol é atrás de uma bola, cara. Não. Caraca, você tem uma tática pra isso. Vamos ser simplistas ao extremo com o Diogo Braga. Não, olha só, gente. É porque o futebol foi uma coisa que levaram para os adultos. Os adultos jogam. Se você fizer um pique pega de adultos, deve ser animal. É um vira ponto. Paintball, você bota arma, sei lá. Com certeza, você botou um pouquinho mais de regras, virou um esporte. Deve ter alguém em algum lugar. Profissional, tá, né? Que é profissional de pique pega. Eu tenho certeza absoluta. E deve pode ter criar, regra. Deve... Porque tem queimado profissional também. O queimado é uma... Então, será que o queimado é uma variação? É uma profissionalização do pique pega? Não, mas olha só. Antes de falar sobre queimada, a gente tem que definir o que é. Porque queimado, você corre e você tem que desviar da bola. Se a bola pegar em você, você perdeu, não é isso? Fora, antes disso, a gente tem que definir. É queimado ou queimada? Eu acho que também varia por região. Queimado, né? Mas vamos aceitar que o Rio é o centro do mundo. Varia. Vamos pelo Rio de Janeiro. Desastre natural. Afinal de contas, o Rio de Janeiro fala biscoito, que é o correto. Exatamente. Não tem discussão, sabe por quê? Não tem discussão? É. Eu tenho um argumento final. Quando você vai no supermercado, na embalagem está escrito biscoito. E não bolacha. Não tem nenhum pacote escrito bolacha. Então, bolacha que tu vai levar na cara e falar errado. O certo é biscoito. O queimado é... A queimada é... A queimada é o que acontece na floresta. Isso. Tá. Né? É. Quando cai o balão. Exatamente. É. Em inglês é dodgeball. E acho mais maneiro. Dodgeball. Tem mais a ver, né? Desviar, né? Exatamente. Bola de desviar. Eu gostava de queimada. Mas queimado é um nome que faz sentido, sabe por quê? Você joga aquela bola desgraçada. Nossa, bah, que leite, quando acerta, que ela queima, maluco. Aquela bolada ali queima, cara. Geralmente era dente de leite sem ser levinha. Aquela que tinha um miolinho. Ah, puta. No meu colégio a gente jogava com as bolas meio vermelhas, sabe qual é? É aquelas bolas de borracha. Puta, né? Aquela filha da puta mesmo. É, aquela filha da puta mesmo. É aquela que faz aquele barulho assim, ó. Pim! Quando bate. Pim! Mas convenhamos também. Queimado é jogo de mulher. Isso! Não é. Pique Bandeira era jogo misto. Queimado era de mulher. Queimado é de mulher. As meninas queriam agradar. Você queria agradar. Exatamente. O cara que joga queimado, ele brinca de elástico. É um fato. Olha aí! É isso. A lei é essa. Brincar de elástico sempre foi algo realmente feminino. Não, brincar de elástico eu só vi as meninas, mas queimado rolava um misto lá na minha escola. E existe inteligência, né? O queimado, ele é tipo vôlei quando você fica mais velho, sabe? A agressividade graça na minha direção. Não foi pra você. Você tá sentindo acostumado. Tô acostumado. Mas boa, é lei na hora do recreio. Mas assim, eu quero perguntar o seguinte: ninguém aqui nunca jogou queimado? Não, já. Não, peraí, existe a regra. Eu quero saber o seguinte: a minha pergunta não foi se existe uma regra. Minha pergunta foi: alguém aqui nunca jogou queimado? Mas agora, se o mundo fosse simples, a gente andava de fusca. Dito isso, eu vou dizer o seguinte: queimado é um jogo divertido. Claro que é. Você só joga. O homem não propõe jogar queimado. O homem propõe outros jogos. Eu não tô falando isso porque eu acho que tem que ser assim, mas a minha infância foi assim. Nenhum amigo meu propunha: e aí, vamos jogar um queimado? Não, nenhum deles propunha. Propuseram, eu vou concordar, porque normalmente era um jogo que jogava em grupo misto para que todos pudessem participar. Era bem divertido. O Pique Bandeira era o misto. É um jogo que exige do corpo todo, você pula no chão, desvia, pega, é divertido. Queimado. É que nem três toques, sabe qual é? Três toques de vôlei? Sim. Dois, três, daí corta em alguém. É uma queimada diferente, entendeu? Mas, Azaghal, é exatamente isso. Eu brinquei aqui com o negócio do vôlei, mas tipo, jogar vôlei é divertido. Só que no recreio, os meninos iam jogar bola, as meninas iam jogar vôlei. Então você fica... O Afonso ia jogar vôlei. Então, você fica com as meninas de lycra. O Afonso é esperto. Porque o Afonso com 12 anos ia jogar vôlei pra pegar a mulherada toda. Fica na moral aí. Melhor do que jogar vôlei com as meninas de lycra era assistir o jogo de vôlei. Porque no meio das meninas de lycra você não tá vendo nada. Eu vi. Ah! O Afonso e o Roberto, nós três fizemos parte de um time de vôlei. Ah, mas sim. Eu não conto, pô. Eu era ruim pra caralho. Roberto, cara, o Roberto jogava vôlei de pulseira de prata, relógio e anel. Não, e a teoria, né? O treinador de vôlei do Afonso e do Diogo, porque eu não jogava vôlei, jogava claro basquete. Jogava. Tava lá. Aí o cara me chamou, falou assim, ó, você acabou de ser campeão do intercolegial de basquete, acho que você vai ajudar muito no time de vôlei. Cara, mas eu não sei jogar vôlei, mas sério? A experiência vale. Parece um filme de comédia, assim, é? Will Ferrell, né? Chamei o cara que jogou basquete, talvez ele saiba algo de mas fui lá jogar vôlei, não adiantou nada, mas fui lá. Ah, eu também joguei vôlei no colégio, eu quebrei o dedo jogando vôlei, inclusive. Falei. A vôlei não chega a ser de criança também, porque ele é mais complexo, ele exige... coordenação, né? Mas sabe qual é o problema do vôlei? Porque assim, a gente tá falando de vôlei, queimado, essas coisas, né? O queimado, ele é um jogo que mais ou menos todo mundo tem o mesmo nível. Alguém pode ser um pouco melhor ou pior, né? Mas não, é um não, jogo não. Bem nivelado. Meu irmão, eu jogando queimado era o Neo, maluco. Já devia ser. Pula no chão, fica na barriga, devia ser uma beleza. GIFs animados, por favor, então é um jogo que você se esforça, você joga bem. Você consegue jogar bem porque não precisa de habilidade. É só você ser... Até se você for um estabanado, você joga bem. Agora, o vôlei, a parada é a seguinte. Se você for um jogador mediano e chega um cara que é o fodão, acabou. É um saco. Fica insuportável. É só cortada no peito o tempo inteiro. E o cara bloqueia e corta. E o cara vira o rei e pega todo mundo. É uma merda. É um saco. Exatamente. Eu vou no time do Alexandre aqui porque eu acho que o queimado é um esporte que você pode evoluir com mais facilidade. O vôlei já é mais complicado. Queimado é um esporte muito difícil, por quê? Porque a partir do momento que você é queimado, o cara não sai do jogo. Ele simplesmente vai pra aquela área e você fica ali em fogo. A área da humilhação. Não, é. Ainda tá jogando. Quando o cara é queimado, ele vai pra lateral, não é? Ele vai pra trás. Ele piora a situação do outro time, na verdade. Exatamente. Sim. Ou seja, o seu cérebro tem que trabalhar numa velocidade inacreditável. Isso, é ataque de todos lados. Você só segue a regra. 5-1, 4-2, pula aqui, não pode pisar na linha, acabou. É só seguir regra. É talento físico. 5-1-4-2, o que é isso? É pra quem joga vôlei vai saber o que a gente tá falando. Olha aí o malandrão. Olha aí, malandro fora. É posicionamento dentro de campo, cara. Sim, é verdade. Ele tem uma complexidade bacana, cara. Não, o vôlei eu não acompanho, né? Eu lembro que eu aprendi as regras do vôlei no colégio. Aula na sala física, educação física na sala. Né? É, né? Que o cara explicava as regras do vôlei e tal. Mas hoje em dia é completamente diferente, né? Hoje em dia mudou, né? Mudou bastante. Sei lá, levantador não pode cortar, não tem um monte de coisa assim? É o líbero que não tinha. É o líbero, é, caraca. Mas ele, cara, mas o esporte ele tá muito mais disputado. E tem outra. Essas regras, elas diminuíram o tamanho, porque tinha partidas que ficavam gigantes e não encaixavam no horário da televisão. Pra dar vantagem, né? Então eles tiveram que mudar. Puta, tinha esse esquema de vantagem também, que era um saco. Você tinha que confirmar o seu ponto, né? Você cravava a bola lá, fazia um ponto, ele não valia, você confirmava, dava só vantagem primeiro, aí você confirmava e marcava um ponto. É, que nem tênis. Tênis é assim. Deus. Não, eu cara, lembrei... o tênis já diz o Cypher, né, cara? É o esporte mais, puta, é mal contado do mundo, né, cara? O quê? Ele é horrível, né? Começa no 15, né, cara? Quem começa no 15, cara? Eu lembrei de um jogo aqui, eu sempre fico perguntando se as pessoas jogaram isso, porque eu achei na época fantástico, quando eu era criança. Era o seguinte, chamava Barrilha. Sim, caraca! Nunca ouvi falar disso. Veja se era o Barrilha que você jogava, Diogo. Você, digamos que estivesse com o Jovem Nerd, tá? É a vez dele. Aí ele vira, ele conta lá até, sei lá, 50, e aí o grupo todo se esconde no play. Aí o Jovem Nerd vai, e ele vai caminhando sozinho, procurando as pessoas que se esconderam. Qual é o objetivo das pessoas? Quando encontrarem o Jovem Nerd, virem o Jovem Nerd de seus esconderijos, elas têm que sair de seus esconderijos, correr atrás dele, encostar nele e gritar Barrilha. Uhum. Ao passo que o Jovem Nerd, se ele vira a pessoa saindo do esconderijo e correndo na direção dele, ele tem que gritar tipo assim, Barrilha 1, 2, 3, no caso, Azaghal. E aí ele anula o Azaghal. Aí o Azaghal tem que passar andado do lado dele. Uhum. Ele fazia parte do time dele. Na verdade, o time não, ele era o contrário. Então você tem que ser surpreendido. Se você vê o cara se aproximando, você pega ele pro teu time. Exatamente. Você manda um ololô nele. Exatamente. E eu... E eu, cara, achava essa brincadeira demais, porque era nível avançada, de tensão. Né? Era uma coisa meio zumbi, sabe? Era uma brincadeira stealth, cara. É, cara. Animal. Nunca joguei. Ah, é que eu brincava, Afonso, você podia recuperar o cara do seu time, não? Recuperava. Porque eu me lembro. Que, como a gente estou no mesmo colégio, provavelmente por isso que nós três brincamos. Uh-huh. Mas eu me lembro disso. E dava pra recuperar, sim. Você podia pegar o cara de volta do seu time. Caraca, eu nunca aprendi isso. É bem avançado e bem maneiro, cara. Pois é, cara. E na Tijuca rolava direto? direto, isso? É, Tijuca rolava. Pô, Tijuca que era legal. Bombava. E era um nível de tensão, assim, quase videogâmico, né? Porque era bizarro, você, os monstros estivessem pulando pra cima de você, se você conseguir atirar nele antes dele te encostar, você tá salvo. Não, e aí vinham as variações violentas, né? Porque o toque se transformava numa porrada. Sempre tem a variação violenta, sempre. E uma das variações que eu joguei, o cara que tava procurando, ele não tinha que gritar, ele tinha que chutar uma lata. Hã? Lutava o nome do cara, chutava a lata. Onde é que tava a lata? Ficava num determinado ponto onde todo mundo meio que sabia onde é que era. Ele tinha então, que pessoas, voltar correndo? Ele tinha que voltar correndo pra lá e chutar a lata. Chutar a lata? Não, essa regra já tá bizarra. Não, isso era o salve. Isso era o salve. Salve? Dava pra salvar o jogo? É, tipo assim, não, é isso aí, o que o Diogo tá falando é o seguinte, Afonso. Você viu o cara. Até você chegar no cara, o cara pode correr pra um ponto e dar um salve. Entendeu? Que aí você tem que desistir de pegar ele. Save point. É, isso aí era o salve, eu me lembro. Ninguém me sai à toa. Caramba! Que era no bebedouro, por isso que ele tá falando da lata, que eu me lembro. Fica aí então pra todo mundo. Se você jogou barrilha, escreva aí nos comentários. Era uma variação do pique-esconde, né? Não deixava de ser. É, sim. Era um pique-esconde pensado por um adulto. Um leve toque de horror. Tinha uma variação do barrilha que era muito foda, que era um pique-pega onde as pessoas tinham que andar de mão dada. Caraca, eu lembro disso. Eu lembro também. É, eu lembro. Você ia crescendo a sua centopeia, né? É. E tinha que correr atrás dos outros, todo mundo, né? Todo mundo. Não correndo com a mãozinha dada. E aí você pegava e aí o cara tinha que dar a mão e você tinha que correr atrás do outro. E aí no final fazia uma grande... Centopeia humana. Era uma centopeia humana gigante? É. É tipo os Borgs, né? Eles iam assimilando as pessoas. Isso. Pra se tornar um único organismo. Tipo a bolha assassina. Tipo, os filhos do Romero chamavam de zumbis. Iam crescendo ali. Mas aí o desafio é que quanto maior fica, mais difícil, né? Mais descoordenado, mais lento, né? Mas ao mesmo tempo, Alexandre, quando a pessoa conseguia fechar dois lados, ponto de fuga, sabe? Uhum. Porque a galera começava a fazer um arco e ficava difícil. Você tinha que realmente saber manobrar aí pelo play. Se tivesse colunas ou, né? Estreitamentos, era né? Era tipo um jogo de caça mesmo, né? Porque você ia estreitando o cara, afugentando o maluco pro lado onde ele não conseguisse fugir mais. Esse negócio do pique-esconde é uma brincadeira interessante nós avaliarmos aqui, foi o seguinte. A brincadeira consiste em uma criança, as crianças esconderem e uma delas contar até sei lá que número e procurá-la, certo? Certo. Só que criança não consegue ficar escondida. É um ponto, é. E se a criança consegue ficar escondida, ela não consegue ficar escondida por muito tempo. Ela tem que falar, né? Você se ligou nisso, que é uma brincadeira que ela é fadada ao fracasso? Mas, ô Zagal, nessas brincadeiras sempre tinha aqueles malucos que não conseguiam. O cara achou um ponto, ali tá legal pra você se esconder. Aí a pessoa tá contando, aí tá 10, 9, aí ele tá trocando de lugar. Porque ele não consegue ficar escondido. Mas olha só, o pique-esconde, ele não é só ficar escondido. Forever. Senão o cara fica escondido, o cara tchau, vai embora e deixa o cara escondido. Você tem que correr pro ponto onde ele contou e você fudia mais o cara, não é? É o salve, você tinha que dar o salve. Não, você corria e aí batia lá na parede onde o cara tava contando, e batia salve. Quando o cara te acha, na verdade, ele tem que correr pra validar o ponto, sabe qual é? É. Ele tem que ir lá e falar, 1, 2, 3, achei fulano, sei lá como é que é. Pique 1, 2, né? Pique 1, 2, 3, Azaghal. Fulano. Sabe como ficar puto? Você, o cara começou a contar, o Pedrinho começou a contar, aí você sai correndo e tal, aí você encontra aquele perfect spot. Uhum. Aquele cantinho que tem sweet a plantinha. Sweet spot. Aí chega lá assim, você cabe perfeitamente ali, ele foi feito pra você, sabe? Usa o Mac ali. Aí tu entrou, aí vem aquele filha da puta. Deixa eu entrar aí também, cara. Deixa eu entrar aí também. Não dá, sai. Aí só aquela discussão embaixo tom. Não dá, sai. Que vacilo, fala pro mamãe. Aí sai correndo. Olha a mágoa que apareceu agora. O foda também é que no pique-esconde é tipo o sniper em ação, né? Você deu um tiro, você não utiliza mais aquele lugar. Então se você se escondeu ali, e principalmente o cara viu que você se escondeu ali, vaza. Tu não se esconde mais, queimou aquele lugar lá. E tinha outra parada que era assim, quando o cara te achava, ele tinha que correr pra validar o ponto, e você poderia correr mais do que ele e se salvar. Ainda tinha essa última... último subterfúgio. E ainda tinha parada que o último, olha, o pique-esconde era uma brincadeira sensacional. O último a ser pego, né? O último a escondido. Tinha um salve todos, né? Exatamente, ele podia bater o pique 1, 2, 3, salve todos. É, pode crer. Puta. Era o especial, era o especial, era a bomba do Star Fox. Tinha um pomo de ouro no final, então. É, porra. E era maneiro porque no final, no último cara, ficava todo mundo que já tinha sido pego, né, ou já tinha sido salvo, ali em volta do paredão, né, onde você batia e se salvava. E ficava todo mundo cobrando o cara que tava procurando pra ele não guardar caixão, sacou? Guardar caixão. Verdade. Lembra do guardar caixão? É que é ficar ali meio que não deixa, né, em vez de procurar, ele para de procurar, ele fica no ponto. Isso. Só esperando o outro que não consegue se esconder voltar. É o camper. É o camper hoje em dia. É o camper. Hoje a gente vê os caras espalhados pela internet. Campers. Aí, vocês guardavam o caixão, né, cara? É. Caraca, guardar caixão, pode guardar ser. Guardar caixão, pode isso ser. Aí. Eu tenho uma coisa um pouco anterior a essa, a questão do pique-pega, pique-esconde, que é como o diabos uma porra de uma arma se transformou num objeto de brincadeira. Porque o pique, a única coisa que eu sei de pique é que o pique é uma porra de uma arma. Pique é uma arma? Pique é uma arma, tipo uma lança gigante. Pique, P-I-Q-U-E. É uma arma. E a gente fala pique pega, pique esconde, pique, sei lá. É, mas devia ser assim que eles achavam antigamente, né? É, achei! Mas... Pega o pique e toca! Caraca, um, dois, três! Um, já dois, era... três, cristão, sei lá, toca! É o pique leão, né? Pique leão. Um, dois, três, cristão. Achei o cristão! Uma outra versão desses esconde-esconde, essas coisas e tal, era o Gato Mia. Nossa. Só que esse do escuro. Uma Gato Mia tipo Marco Polo. Exato, uma categoria de Marco Polo, eu acho. E era no escuro, é isso? Era no escuro. Então, essa é uma brincadeira que tem limite também. É, tem, exatamente. Né? O Gato Mia pra mim era só putaria, eu acho que eu nunca brinquei de Gato Mia de verdade normal. Assim. É, brinco até hoje. Mas, me lembra. Olha aí, como é que... sexual game. Como é que era o Gato Mia? Me lembra as regras. Eu costumava brincar na sauna. Na sauna? Na sauna de madeira, de verdade. Sauna gay? É porque assim, o Gato Mia, a brincadeira tem que ser no escuro. Tem que ser no escuro. Em geral, quer dizer, pelo menos onde eu ia, os ambientes mais escuros que tinham era na sauna. Caraca, eram as saunas. Imagem mental do Didi Braguinha, suado de toalha, brincando não de Gato Mia na sauna. Sauna de assim. Gato Mia. Aí ele, miau. Miau. Mas a sauna tava desligada, né? Não, mas aí quando você encostasse... Não, nunca vai estar. Cara. Era isso, né? Quando você encostasse na pessoa, você falava Gato Mia e a não, pessoa... Não, você não encostava não. Você tava lá, começava a brincadeira. Pelo menos era que eu brincava, Alexandre. Aí você ficava lá parado. Aí começou. Aí o pegador gritava, Gato Mia. Aí alguém tinha que miar. Miau. É, aí o cara se direcionava... Alguém ou som. Todo mundo? Alguém. Caraca, peraí. Alguém tinha que miar. Rapidão. Como é que é o miado? Meio esquisito mesmo. Você ouviu. Miau, ué. Será que vai rolar um rap disso? Um funk? Não. Em radiofobia? Não. Miau. Miau. Aí uma pessoa miava e aí você ia pelo som, mas essa pessoa podia trocar de lugar, né? Claro, você ficava todo mundo se mexendo, caralho. É. Peraí, mas eu não lembro que eu não joguei muito esse jogo. Nem esse, nem Marco Polo. A gente vê quem perdeu a virgindade tarde. Eu tava jogando pique-pega. Ah, porque o teu Gato Mia era nesse nível, né? É. O cara te pegava na sauna... O cara te pegava na sauna e falava assim, na tua nuca, né? Miau! E é ali que tu perdeu tua virgindade. Aí você tá dizendo pra gente. Aí eu deixo pra imaginação de cada um. Mas então, era uma pessoa procurando e os outros miando? Exatamente. E aí ficavam miau, miau, miau. Não, miau, não. É, miau. Você suava, não, cara. É uma vez só. Você, quando você tá andando, você tá procurando, tipo o Marco Polo. Você tá procurando e você fala, Marco. Aí todo mundo responde, Polo. E aí você vai se guiando por quem tá mais próximo. É, mas peraí, o Marco Polo é na piscina. Marco Polo é na piscina, mas é o Gato Mia é a mesma coisa. Não, o Gato Mia, quando você pega o gato, você tem que mandar ele miar. Aí a pessoa mia tentando disfarçar a própria voz e ele adivinha quem é. Tem que adivinhar quem é. Isso. Ah, mas peraí bem. Então o Gato Mia, o cara não mia pra chamar a atenção? Mia também. Todo mundo mia ali dentro, essa galera. Esse é o esporte. Mas o Marco Polo, você tinha que adivinhar também? Eu não lembro agora. Não, só pegar. Mas o Marco Polo, assim, ó, o Marco Polo tinha uma parada mais maneira. Era na piscina, a pessoa ficava de olho fechado. O que nunca, né? O quê? É. Você acha que o cara não olhava? É, sempre olhava. É muito escroto, né? Tem honra entre os marcopolenses. Mas aí, tinha horas que a pessoa podia sair da piscina pra poder dar um mergulhão e fugir pra mar pra longe, entendeu? Não, começa a mamata. Não. É o Altos, é o Altos. Não. Só que se você acusasse que tinha alguém fora da piscina, e o cara se fudia, entendeu? Ah, sim. Você não podia acusar que tava fora da piscina. Isso, ele podia sair da piscina e mergulhar de novo. Mas se você chamasse ele, quando ele estivesse fora, ele perdeu. É, exatamente. É, se estivesse fora da piscina e você acusasse, alguém tá fora da piscina... Acuso falando fora da piscina. Aí, puta, perdi. Aí ele já tá fora. Era um risco. É, era um risco. Era, exatamente. Era um risco. Era um maneiro. Uma brincadeira que sempre tava problema. É. Aquela carrinho de mão. Você lembra? Carrinho de mão? É, era brincadeira vida, também de play. Esse programa é tanta música, né, de axé. A gente tá conseguindo evitar, né? Você segurava o seu amiguinho ou amiguinha pelos tornozelos, né? Ah, é. A pessoa que era o carrinho que estava sendo erguida se apoiava só com os braços e era uma espécie de corrida. Isso. Você isso. Saía correndo, sempre tinha a cara ralada. Claro, né? Cara, é mais arte. Queixo no chão, né, a pessoa cara? Tem que correr com as mãos, com os braços, você tá fodido. É muito impossível, era muito impossível. Uma vez eu fui pra Minas, olha que bizarro. Sabe como é que o pessoal lá chamou essa brincadeira? Aquiles. Aquiles. Segura do calcanhar? Nossa, cara, eu não era cultural pra caramba lá com você. Vamos brincar de Aquiles. Diogo, tua infância foi muito evoluída, né? Xadrez. De Aquiles. Caramba. Fazia sexo no gato Mia. É. Como é que era o miado do teu gato, Didi? Sacanagem. Tinha uma brincadeira de criança, que é uma das mais fodas de todas, que era cabo de guerra, mano. Ah, cara, o cabo de guerra era foda, cara. Mas o cabo de guerra é uma brincadeira que ela era um passo além, que a maioria da que a gente tá falando aqui não precisa de acessórios. Então? É. Tá ali e dá pra fazer. Você e o seu corpo. O Diogo precisa de uma sauna com toalha. Né? Mas no normal, você não precisa de nada. Mas no cabo de guerra, você precisa sim do cabo de guerra. Corda. É uma corda, né? O cabo de guerra, ele era uma brincadeira muito feita pelo meu pai na colônia de férias, né? Não, pode ser qualquer corda, essa que é a parada. É, mas o cabo de guerra que ele fazia lá na colônia de férias, que ele tinha durante muitos anos, era um que era com o chão, que tinha um plástico ensaboado. Nossa. E aí você tinha isso, que... Isso, esse é um Extreme. Competir. Cabo de Guerra Extreme. Extreme, era demais. É Gugu, sim, né? Aí já vira... já Gugu. Brincadeira do Gugu. Era demais. É, mas aí você, esse jogo você tinha que balancear bem os times, porque senão é que nem servidor de Battlefield, né? Tinha que vir o administrador balancear o time aí, porque senão não tinha como, né? Tinha sempre um blob imovível, né? Que segurava o cabo e... Exato, né? Tinha que sabe a brincadeira que eu fazia com meus irmãos, que era complicada? Ah, não, ela vai ele com a brincadeira com os irmãos dele. A gente fazia guerra de chinelo. Olha, boa. Ah. Era isso mesmo, o chinelo era tipo um shuriken e você jogava um nos outros até alguém sangrar. Um shuriken de chinelo. Porra, pra você sangrar de uma chinelada, meu. Então, amigo. Uma vez eu acertei no nariz do meu irmão, mas explodiu, né? Explodiu. Oh, foi uma cena muito grotesca, ela foi em cheio, cara. Aquele risco escarlate no ar. Não, puta que foi muito sangue, cara, foi terrível. E uma vez a gente quebrou a janela, cara, com uma chinelada. Era bem, porque a gente, assim, não era só... A gente fazia base, sacou? É? Uhum. Tipo, pegava travesseiro, almofada pra se esconder atrás, aí reunia os chinelos pra fazer o ataque. Ninguém brincava disso, assim? Cara, eu lembro de um fim de ano. A gente foi passar o final de ano lá na academia prima Paula. E aí, eu falo a prima muito querida, que eu não vejo há muito tempo. E aí, a gente... O Faustão, naquela época, era um gerador de opinião, né? Era um cara que influenciava massas. Hoje em dia tá mais fraquinho. Não mexe mais contigo, Faustão. Hoje não tá mais. Mas bem, o Faustão naquela época tinha as maravilhosas Olimpíadas do Faustão. Maravilhosas. Que delícia. Porra, cara. Seguida das vídeos cacetadas. Nossa, me dá até um asco, cara, lembrar disso. Que era muito ruim, cara. Tudo isso era muito... Não, vai pro ficar inferno. Em casa vendo TV, porra. Puta, que pariu. O Azaghal do time do Renato Russo, né? Vídeo chinelada, né? Você. É. Cara, e aí a gente... Eu acho que toda criança tentou reproduzir as Olimpíadas do Faustão em casa, né? Sim, ou na piscina, né, Dudu? Em qualquer lugar, né, cara? Sei, com colchonete, assim, e tal. A casa da minha prima era muito grande, cara. Então, a gente, na sala, a gente conseguia botar uma porrada de sofá um do lado do outro. Assim, uns 3, 4 sofás, assim, enfileirados, sabe? Era realmente uma casa enorme, né, cara? A casa era muito grande. E com muito... vários sofás. Tinha uma pedra dentro da piscina. Tipo, a casa é gigante. E aí, cara... E a sauna, como é que era? Eu não lembro da sauna lá. Era obscura, né? Pois é, ou eu traumatizei foda, né, ou não tinha, não sei. E aí a gente enfileirava o sofá e fazia Olimpíadas do Faustão. Cara, e aí ficava a galera de um lado e uma galera do outro. E aí um coitado tinha que atravessar correndo os sofás. E nego com todos os sapatos que trouxeram, sabe? Ah, e é uma parada do Guerra do Chinelo. Pois é, só que é a ponte do rio que cai. Ponte do rio que cai. Com sapato, quer dizer, você podia jogar um tamanco de madeira se quisesse. Pois é, aí tinha um míssil, tinha o canhão, tinha as variações, né? Tinha o tiro de pistola, que era um chinelinho, uma havaiana e tal, isso aqui. Cara, era muito maneiro, cara. Muito, muito. Hoje maneiro. Em dia teria o Crocs. Nossa! Ter, mas é mais rápido, né? Porque o ar passa. Exato, é mais rápido esse. O Crocs ia ser o torpedo. O Crocs é isso. O ar passa e fica tudo pra trás. Inclusive a dignidade. E coisas de jogar que a gente tá falando agora, eu lembrei da peteca, né? Caraca, a peteca, né? A peteca estigmatizada como um jogo de velho. É, sem raquete, Beto. Sem raquete. Porque peteca com raquete é profissional. Mas sabe qual é o bizarro da peteca? É que ela passa um amadorismo no momento que você tem que jogar de mão aberta. Não é porque tudo que você faz de mão aberta tá errado, né, cara? Mas ela não é de mão aberta. Olimpicamente, ela é com uma raquetinha, né? Então. Mas aí você já tá falando de um esporte olímpico, não de uma brincadeira de criança. É, aí tá falando daquela peteca de que você ganha na rifa. Ah, sim. Peteca com pena e com a bunda gorda, sacou? Não, a profissionalização da peteca não aceita. A peteca, olha só, o nome dela já diz, não me leva a sério. É, exato, peteca. Aí o cara vem com a raquetinha. A raquetinha pra dizer que aquilo ali é sério, que tem regra. Não, você abre a mão, meu irmão, e dá uma abre porrada na peteca. Mas olha só, exato. A peteca, ela só é chamada peteca aqui. Talvez pelos índios, não sei. Uhum. É, mas ela é o badminton. Badminton, que é o nome em inglês. É um jogo mega complexo, cara. É, cara, isso é. Você viu o nego jogando? Parece um bando de ninja jogando uma parada com a peteca voando, cara. Não dá pra ver a peteca do badminton. Você não vê. É bizarro, cara. É que nem puck de hockey. Eu não consigo assistir partida de hockey, que eu vejo um monte de cara patinando. E de repente, piu, piu, piu, gol. Eu não vi. Ninguém viu. Tanto que tem que ter um aviso, né? Um sinal luminoso. Exato, pra... cara. Quem ganhou. Porra, uma vez eu tava lendo um livro sobre a origem da Rede Globo. Olha que bonito. O Faustão, né? A Rede Globo, ela tá envolvida com a nossa infância. Não tem como a gente fugir dela. E aí, no início, a Rede Globo tinha um campo de peteca em seu terraço. Olha que coisa bonita. Nossa senhora. E as pessoas que trabalhavam lá, né? O pessoal das antigas se encontravam na hora do almoço pra jogar peteca. Justo. Então a peteca, ela vem de uma origem, cara, digna. A gente, com o nosso badminton fraco, com a nossa pouca dedicação, que perverteu o caminho da peteca. Ela era pra ser um esporte intergaláctico. É, intergaláctico. É, se todos os seres espaciais tiverem membros, talvez a peteca seja um esporte internacional. Por isso que é raquete. Ou rabos, mas rabo é um membro. O rabo. Né? Rabo é uma boa. O rabo. Raquetinha com rabos e vai embora. A peteca é como a gente chama quando o pessoal tá jogando vôlei assim de brincadeira na praia, não sei o quê, começa a ter muita condução e a bola vai pra lá e pra cá sem construção de jogada. A gente fala, peteca. Vocês peteca. Realmente são bons no vôlei, cara. Não, mas é. Tô bolado com isso, cara. A gente disputou um intercolegial, ganhamos um jogo e fomos dizimados. Cara, no segundo. Mas assim, mas foi ridículo. Foi. Cara, a gente saiu, as pessoas vieram acudir a gente pra saber se a gente tava bem. Esses intercolegiais, eles só servem pra humilhar as outras escolas. Porque sempre tem uma escola que é a fodona. Escola do Federado. E elas humilham todos nós, cara. A gente se divertia, os caras jogavam pra. É, não, pra mas vida. Tem. Cara, a gente apareceu uma vez no Jornal Globo, como o nosso time foi na capa da parte de esportes do Jornal Globo, dizendo que estava começando o intercolegial. Colegial. É a caderno de bairro da Tijuca? É a caderno de bairro não era? Era o caderno, era aparecia. O bairro sempre distribuía, era o caderno de bairro. Só podia ser. Do Globo, do Globo. E aí tinha uma foto nossa da gente dando um bloqueio. Cara, assim, um bloqueio mega aberto e a bola passando completamente vazada. Sabe uma outra brincadeira que eu fazia com meus irmãos? Ah, lá vai. Não pode pisar no chão. Sabe qual é? Pique altos. Isso, pra caramba. Pique altos? Pique altos? Que chama? Pique altos. É o que você não pode pisar no chão. Se a pessoa pisasse no chão, ela tava pega. Você pegava ela. E aí a gente fazia dentro do apartamento. E aí você começa brincando essa parada, sei lá, no sofá, ou, né? Uhum. A gente chegou a um nível ninja inacreditável, cara. Voando? Ali não. Não chegou ao nível do tigre e o dragão, né? Chegou no nível de andar pelos corredores apoiando no rodapé. Nossa! É tipo, o chão era lava, né? Acho que era exatamente isso, cara. Foi, eu vou dizer que eu me amarrava nessa brincadeira. Aí começou a roubalheira, sabe? Pegava cadeira, essas cadeiras de rodinha, de, tipo cadeira de escritório, né? E usava pra deslizar, sabe? Pulava na cadeira e... A criança vai evoluindo, vai, né? Vai evoluindo, fala. Mas eu lembro que, cara, essa brincadeira era divertida pra caralho, cara. Foi no pique alto que eu descobri que as crianças, e só as crianças, conseguem ficar com um pé no portal da porta e o outro, tipo, ficar, né? Tipo, fazendo a pressão, eu não sei como dizer isso, mas subir pelo portal da porta, assim, com um pé em cada lado. Vocês lembram disso? Eu não tô sabendo o que eu sei, sei. Tipo Jack Chan, assim. Ficar... Não, tipo Splinter Cell, né? Isso. Exatamente. E só as crianças conseguem. Fischer. Só tenta criança. Agora. Se você tem mais de 30 anos, tenta agora. É impossível. Não tem, você não tem peso pra se segurar, cara. Você não consegue. Tem que ter muito. Mas agora a gente tem força. Em teoria, a nossa força sustentaria o nosso peso. Se a nossa barriga não fosse tão grande, né, Diogo? Tá pra nós, né? Mas se você consegue com 30 anos e você não é magro pra cacete? Não, quem é mais magro consegue bem, porque... Sabe por quê? Não é só questão de força, é questão do arco que você faz. Exato, entendeu? Isso que eu ia falar. Às vezes o cara super forte não vai conseguir se sustentar. Não, e além do mais, quando você é grande, se o corredor for muito curto, você não vai conseguir fazer o arco, porque sua perna já é muito longa. Você não vai conseguir fazer um arco sustentável, entendeu? A criança consegue abrir as pernas de uma forma que faz um arco sustentável, entendeu? Como... Peraí, então o Sam Fisher é mentira? Não, porque se o corredor for mais largo, você consegue, né? Isso. Mas que normalmente o corredor de casa, né, não é tão... Como diria o Batman, dá pra fazer com treino. Olha nós aqui. Vi! Eu, como fui criado como filho único, eu usei muita imaginação nas minhas brincadeiras, né? O filho único, eles dizem... Não, eu tinha, olha só, eu tinha amigos. Isso foi até adolescência, né, Jovem? Mas, às vezes, você tá brincando sozinho, você tá em casa, essas coisas, entendeu? É verdade. Então, por exemplo, eu morei no prédio uma época que tinha um playground com um chão de pedra portuguesa, que é muito comum no Rio, né, em tudo. Uhum. E ele tinha um daqueles, sabe aqueles brinquedos de criança que são umas casinhas, mas que tem escorrega, tem escadinha, tem balanço, gangô? Sim, tinha muito. Ah, essas coisinhas, né, que são montadas, né? Ainda tem hoje. Então, ainda tem. Então, o que que eu fazia? Eu, quando, por exemplo, descia no play e não tinha ninguém. Eu, sei lá, meus amigos não estavam e tal, e eu tava sozinho. A criança, o filho único, ele consegue brincar sozinho muito, muito fácil, porque ele usa imaginação. Pelo menos foi assim comigo. Então eu imaginava, como eu sempre gostei de ficção científica e tal, eu imaginava que as pedras portuguesas eram prédios muito longe. Nossa. E que eu estava num, tipo, uma nave que estava voando lá na estratosfera. Caraca, que demais. Em cima de uma grande cidade e eu não podia cair. Esse negócio não pode me encostar no chão e tal. Tipo um Flight Simulator, né? Era o skin, assim. Não, e aí o meu desafio era indo, pulando pelo balanço, depois segurando numa barra, depois não sei o quê, por baixo dela mesmo e tal, sem cair, sem encostar, senão eu morria, porque eu caía no abismo. Porra, excelente, excelente. Mas, por exemplo, cara, sério, até hoje... Você brinca disso. Quando... Não. Outra parada. Todo telefone sem fio, controle remoto, virava uma nave pra mim. Cara, eu também. Uma nave espacial gigante, sabe? Uma sempre. Nave mãe. Sempre. Utensílios da cozinha diferentes. Exato. Eu pegava, de repente, tava com o controle remoto, de repente eu pegava ele... E aí, olha só, olha que loucura de cabeça de moleque filho único, nerd. Imagina que eu tô fazendo um controle remoto com uma nave espacial, certo? Eu olhava em volta o meu quarto e eu colocava isso num contexto de brincadeira. Eu imaginava que eu estava dentro de uma gigantesca estação espacial aberta. Olha. Por dentro, sabe qual é? Sim, sim. E aí, tipo assim, foi muita nostalgia pra mim, por exemplo, quando fui ver Guardiões da Galáxia, eles entram, vão lá ver o colecionador, eles entram naquela cabeça gigante no meio do espaço. Era o seu quarto. E aí dentro dela, ela é oca, né? E tem níveis e prédios e no teto, no chão, nas paredes, né? E isso era o meu quarto, entendeu? Demais. É demais. Muito. Mas eu não sei se você fazia isso então, extrapolando. Você brincava de comandos em ação, de Lego, essas coisas, claro, assim, né? Sim. Você tinha, imagina então, essa percepção enquanto criança de mudança de dimensões, imagino. Por exemplo, quando eu brincava de comandos em ação, quando os comandos entravam no avião, entrava lá naquele avião grande que tinha dos comandos em ação, vamos entrar rápido para perseguir o inimigo. Aí ele entrava, o avião decolava. Só que o avião, pra quem não lembra, quem é mais novo, o avião dos comandos em ação, ele era do tamanho de quase dois braços, assim. É, grandão. Era um F-14 gigante. E a asa ainda mexia. Tinha o preto dos inimigos, dos cobras. Dois braços de criança. E aí quando eu pegava, eles entravam no caça e tipo... E decolavam. Aí o que acontecia? Eu pegava outros aviõezinhos menorzinhos e aí eu mudava de cenário. Eu ia pra minha varanda e aí começava a perseguição, entendeu? Eles diminuíram de tamanho pra câmera poder ficar mais longe, pra poder movimentá-los melhor, fazer um dogfight e tal. E aí quando, por exemplo, uma nave era batida, tipo, ah, meu Deus, going down, going down. Eu não falava inglês ainda, mas, ah, estamos caindo. Aí, explodia. Aí quando ela explodia, eu voltava pro meu quarto, pegava o avião, botava ele assim com os travesseiros em cima, umas pedrinhas, não sei o quê. Voltava pra outro cenário, que é o cenário da queda, né? Exatamente. Ele se arrastando do avião. Ah, meu Deus, eu estou pegando fogo. Uma brincadeira com imaginação que eu gostava de fazer com os irmãos. Ah, vem porrada. Então. Não, essa é tranquila. Tem uma de porrada que vai vir mais pra frente, mas essa era tranquila. Um ano eu ganhei um tape deck. Eu não sei como chama, né? Um som, sabe? Ah, sim. É um toca-fitas, né? Ah, tá. Só que era aqueles rádios portáteis, sacou? Aqueles meio 80, sacou? Boombox, assim? É, tipo isso. Então não era nada gigante, era pequenininho. Era só fita cassete. Era um toca-fitas. Então. Fita cassete pra geração que tá ouvindo a gente que não sabe o que é. Não, a galera viu Guardiões da Galáxia. Ah, agora tu não sabe o que é uma fita cassete. Agora sabe. É verdade. Agora tem nego andando na rua de Walkman. Então, era fita cassete e rádio, mas ele gravava. Certo. E aí a gente usava ele pra gravar, tipo, rádio novelas. E a gente gravava e a gente descobriu o banheiro. Que o banheiro é um ambiente que o som fica ecoado, né? E tal. Entendi. Então, puta, as gravações eram muito maneiras, que era sempre a gente tava... Eu lembro que a primeira vez que a gente gravou, a gente fez como se fosse no Star Wars, que a gente tava lá naquele lixo escroto, sabe? No compactador, e aí a gente encheu a pia pra fazer o barulho da água. Puta, eu lembro que era muito maneiro fazer isso. Muito maneiro. Audiodrama, né? Era um audiodrama. Olha aí. Ainda tem isso. Vamos comercializar na Net Store aí, ué. Não tem, infelizmente. Com o rádio, cara, uma coisa que eu fazia é, quando eu ganhei um toca-fitas, depois do CD, já tá quase indo pro Blu-ray, que eu ganhei o primeiro toca-fitas, eu gravava algumas coisas, por exemplo, a brincadeira era que tinha que encontrar com o vilão, tipo, matar o vilão. Aí eu gravava uma voz, uma fala de um cara. E aí, tipo, quando eu derrotava o vilão, eu apertava o play, assim, aí ele falava a parada. Que era da missão. Olha. A gente ia buscar assim. Aaah! Era o máximo. E era animal, cara. Às vezes era meu pai que gravava, eu lembro até hoje. Assim. Ah, você tinha um dublador, tipo um Orson Welles, assim, pra voz. Ou era eu, meu irmão, meu pai, minha mãe e tal. E eu lembro um momento da brincadeira que era muito engraçado. Quando a gente ia saindo do quarto, explorando as paradas, chegava no poço da profundidade. Eu não lembro se era poço da profundidade ou poço profundo, era uma coisa redundante. E era quando a gente chegava no quarto do meu pai. Meu pai tava vendo alguma coisa na TV deitado. E aí, meu pai, muito pesado, cara. Tinha aquele umbigo gigante. E a gente usava o umbigo dele como o poço da... Era muito maneiro, cara. Aí eles poço da sujeira acumulada, né? Uma coisa assim. Cara, cabia, tipo... Não um G.I. Joe, mas... Cinco. Cabia, tipo... Porra! Tipo um coquetel de camarão, assim. Era uma jacuzzi de G.I. Joe. E aí temos a brincadeira mais infame de todas. Era a oportunidade. Que era justamente quando você tá já criança um pouquinho mais velha, já tá começando a ter aqueles interesses. Tá começando a, né? Uhum. O pique-pega começa a ficar diferente e tal. É nessa brincadeira, antes da gente dar o nome dela, que a criança tem o primeiro contato com a máfia. Ela entende o conceito de máfia ali. Olha aí, estamos falando de salada mista. Exato. Caramba. Nunca dava certo comigo. Nunca. Você jogava sozinho, Alexandre. Você jogava sozinho. Por isso que não rolava. Nunca ficava na direção do espelho, né? Acabou sendo uma piada, mas não era por causa disso que eu tô... O salada mista, explicando rapidamente, é você pilotar uma pessoa vendada e ela tinha que apontar pra alguém e dizer uma salada de uma roda, né? E aí caía... Uma fruta, não é isso? Uma fruta e uma salada. Uma salada. Cisa da casa. E aí, cara, a pessoa tinha que escolher uma fruta. Cada fruta era respectiva uma ação... É, romântica. Sensual. É romântica, isso. Mais bonita. Cara, você tá explicando isso da maneira mais difícil do mundo. Bem-vindo ao meu mundo. É assim que eu rolo. That's how I roll. Qual a sua explicação então, David? Você às cegas era apontado uma pessoa e tinha que dizer uma fruta que representava um ato. É isso, não é? Ele acabou de explicar isso. Mas de uma maneira muito bizarra. Porra. Pilotava uma pessoa. É, mas pilotava. Claro, sempre que o menino pilotava. Tinha que escolher, eram meninas na paredinha, isso, né? Claro. E vice-versa. Caraca, é. Hoje em dia deve estar diferente, mas antigamente era não assim. Não queira brincar hoje em dia, né? É. Mas Alexandre, não dava certo pra você não? Conta pra não, gente. Porque salada mista era o beijo na boca, né? Um beijinho. É. Salada mista era isso. Era tudo salada mista? Um estalinho, né? Era um estalinho. Salada mista era tudo, cara. Não. Tinha maçã. Não. Salada mista era tudo. Não. Salada mista era beijo de língua. Era beijo de língua? Era beijo de língua. Ah, não sei. Tem variações. Era beijo de língua. Não faz sentido ser salada mista uma coisa só. Salada mista era a junção de todas as coisas. Peraí, porque o Diogo é avançado. É, exato. É. A gente tem que levar em consideração. Quando você fazia salada mista, mista era... Era sauna. Era sauna? Pegava a menina e ia pra sauna, é isso? Caramba! Eu vou me manter. Mas eu acho que vocês estão falando faz sentido de ser tudo. Salada mista, né? É, a salada mista ela era exatamente a mistura de todas as outras frutas. Eram o quê? Estalinho, beijo na bochecha, sei lá, pega na mão. Abraço. Abraço e tal. E aí a salada mista é o quê? É a mistureba. O beijo na língua é o quê? É exatamente isso. Essa mistura de sensações. É, mas era um beijo de língua. Você falava, salada mista era um beijo de língua. É que também tinha um beijo de língua, cara. O beijo de língua era uma outra fruta. Não, era salada mista. Era salada mista, Diogo. É, comigo era assim, eu falava, sei lá, salada mista e a pessoa, não. É. Não? Ah, não. Ele pulava fora, arregava. É, não, não rolava, entendeu? Mas não pode dizer não. É, mas não pode, mas diziam. Pois é porque aí que entra a máfia. O salada mista, ele é uma brincadeira que tem que chegar armada. Você já chega sabendo qual cachorro vai ganhar a corrida. É, mas essa é a parada. A salada mista, ele é uma validação de uma vontade sem a iniciativa. É verdade. Já tinha os casaizinhos pré-determinados. Em vez da menina ficar com o cara ou o cara ficar com a menina, ninguém tinha coragem ainda. Aí usava uma brincadeira. E aí você usa uma brincadeira pra ficar com a menina ou vice-versa. A menina ficar com o cara. É isso no final. Acho que a gente... Aí você tem que fazer um circo de nego beija na bochecha, aperta a mão, não sei o que lá, pra aquele casalzinho dar um beijo na boca. E sempre tinha a amiga da menina, né, que você iria dar o salada mista, ela te dava aquele aviso. Apertava o braço, é o momento, é alguma coisa. E o Jovem Nerd, que não tava inserido nisso tudo, participava do circo sem saber que ele não ia aproveitar nada daquilo. Você era só um espectador, Jovem Nerd. Você era o máximo um beijo na bochecha. Eu nem arriscava. Você tava fazendo parte de um objetivo maior. Era um jogo de cartas marcadas. Era tipo um House of Cards. O Jovem Nerd era o NPC da salada. Exatamente. É isso que ele era, cara. Isso aí. Eu nem arriscava a salada mista. Era uma época que a mulher, para mim, era um animal estranho, diferente. Como lidar? Como lidar com esse ser? Eu não tinha noção. Então eu ficava de fora observando, anotando, estudando. Eu para evitar a rejeição, eu também não ia. Pois eu é. Não ia. Exato, exato. Jovem Nerd ia, tomava no cu e ficava abraçado. Eu não ia. Eu não ia. Eu não jogava salada mista, não jogava verdade consequência. Joguei uma vez, me fudi, nunca mais. Verdade era corajoso. Verdade, eu vou te dizer, era um belo do jogo, hein? Eu vou te dizer que eu aprendi cedo a frase vale a experiência. Então eu vou te dizer que eu era o cara que ia no salada mista agressivo, assim. Mas você era um cara extrovertido, Diogo. Você era um cara que já tinha ombros largos aos 12 anos de idade. Vai pra puta que te pariu, porra. Tu já tinha voz grossa. Não, voz grossa não, cara. Voz grossa não. O gato dele miava mais embaixo. O gato não miava, ele ronronava. Olha aí. Mais uma brincadeira minha com meus irmãos. Salada mista. Que engraçado, Beto. Versão do interior. Não, não tinha isso. A gente brincava de porrada ou ball no play do prédio. Oh, boa, que lindo. Com bicicletas. Parabéns, cara. Que evolução do porrada ou ball, hein? Sim. É, nós éramos três e tínhamos duas bicicletas. E aí a gente brincava que um ficava com a bola e tinha que derrubar o outro pra pegar a bicicleta. Tipo um negócio de pipa, só que Mad Max, versão Mad Max. Versão Mad Max. Caramba. Era maneiro, cara. Você tinha que derrubar o cara com um chute de bola de futebol. Mas porra do bol, você não tinha que derrubar o cara com chute, né? Porra do bol era, era só vai chutando aí, mano. A porra do bol é uma ignorância. É uma ignorância. Mas era maneiro. Geralmente quem que pedia pra brincar era o mais forte. Sempre. É, claro. Não tinha, assim, no porra do bol, no colégio, porque esse é meio porra do bol, ela é uma versão mais rebuscada, né? Versão polo, né? Versão... é um polo. Polo. Mas no colégio, nunca ninguém falava assim, vamos brincar de porra do bol? Ele acontecia, né? As pessoas anunciavam, porra do bol! É. E aí, meu amigo? De repente, porra do bol em algum lugar. Cara, eu lembro que uma vez eu tava correndo por trás do gol, no campo que tinha lá e não tinha rede, né? Era uma quadra pequena de colégio. E aí alguém gritou porra do bol e quando eu passei, a bola explodiu na minha cabeça de me tirar da trajetória. Exatamente, cara. Mas foi uma bolada, cara. Ele foi o first blood do porra do bol. Eu fiquei zureta, mano. Sabe, eu continuei correndo, só que meus pés não estavam lá no chão. Sabe qual é? Tava de lado, né? É, cara, é engraçado, porra do bol, porque fica aquela... Pelo menos eu ficava assim, não sei se se acomodou todo mundo, mas eu evitava dar chute fortes nas pessoas pra que elas não chutassem forte em mim. Só que nunca acontecia. Eu dava aquele chutinho mequetrefe, assim, tã, aí pegava, foi legal. É um maluco veio com a bomba infernal. Caraca, no meu colégio não tinha isso, que era tanta gente, meu irmão, que você não tinha o que mirar. E não tem lado, não tem essa. É, cada um por si e sempre dá merda, sempre. Mas essa é a intenção, né? Eu lembro que uma vez acertaram, eu estudei no colégio de freira, né? Acertaram a cara da freira. Nossa! A freira usava óculos, o óculos embutiu no rosto da freira. Que perigo, cara! Pinguim, né, cara? O monóculo rolou. Foi uma merda, cara. Monóculo. Virou monóculo. Enfiou, né, assim. Cravado, saca? Coitada da freira, cara. E uma vez um cara que não era bem quisto chutou e acertou o menino menos inteligente da turma. Ah, entendi. E aí a turma inteira se revoltou contra o cara, porque assim, né? A turma protege o seu mongol, né? Que horrível. Toda a turma tem um mongol, vai, vamos falar sério. Não tinha problema real ali, né? Ele só era meio estranho. Queridos ouvintes, se vocês estão agora analisando sua vida, pensem nisso. Será que a sua turma gosta muito de você de verdade? Ou eles protegem? Porque a parada é assim. O cara que é menos privilegiado... Pode mongol mesmo, porra. Ele só pode ser zoado pela própria turma. Que são, exato. São, entre aspas, assim, os donos do mongol, sacou? Exato. Vai dar bolada no meu mongol, porra. É um papo de bullying inacreditável, cara. É tipo isso. E aí, quando o cara acertou o nosso mongol, cara... Puta que pariu, cara. A gente secou com sangue no olho, cara. A gente foi pra cima. Caraca, você tá maluco, meu irmão? Que porra é essa? Porra, sacanagem. Entra a fala do Leslie Nielsen. Bucho implacável. Hã? Bucho implacável? Leslie Nielsen tá no bucho implacável? Leslie Nielsen não, cara de idiota. Eu sou mongol da turma. Where's my daughter? Leslie Nielsen. Eu vou mijar lá com... Leslie Nielsen. Where's my daughter? Where's my daughter? Lia Nielsen, seu retalho. Lia Nielsen. Mas ele também era um tiro implacável. Todo mundo gosta de você. Ai, ai. Com um sentido protegido no momento. Protege o Diogo aí. Ai. Mexe com o Diogo pra ver o que a galera deve reger. Eu tô olhando pra todo mundo, seu desgraçado. Não vou mais participar, vou embora agora. Não quero ver isso. Pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Vocês sacanearam a parada de eu ser criança e jogar com presidiários? A proposta ela veio no colégio. Foi um projeto de trabalho que a ideia era que a gente jogasse xadrez com um grupo de presidiários. Obviamente, é mesmo? Sei lá. Quando que você jogava xadrez aos 8 anos com presidiário, Joe? Eu nunca joguei. O que tá acontecendo? Desculpa, se a minha infância teve mais cultura que a sua. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.